mobilidade, devem com certeza estar muito absorvidos agora que estamos em campanha eleitoral e que vocês terão que andar a cobrir todas essas situações. Agradeço-vos a vossa vinda. E neste início de ano escolar, que de facto atrasou-se, se calhar propositadamente, pelo Ministério da Educação, porque, à semelhança do que aconteceu no ano passado, que aconteceu tantos erros e tantas confusões no ano passado, que levou até à admissão do diretor do DGAE, o Ministério, não querendo correr esse risco, resolve atrasar o início do ano escolar numa semana, de forma a que pudesse tudo estarem colocados os professores, mesmo inclusivamente não só os da contratação, os professores da mobilidade interna, da contratação, assim como a BCE, que no ano passado tantas questões levantou, que é a Bolsa de Recrutamento. E, portanto, hoje poderemos dizer que o ano escolar começou praticamente no dia 21 de todos, praticamente todos, mesmo aqui na nossa zona, no dia 21, eles tinham entre 15 e 21, mas todos optaram praticamente por no dia 21 começarem. Anda para aqui, Catarina, para lá. Sim, temos as duas para tirar. Sim, muito, muito. A minha água. Que eu estava a falar? O atraso do ano letivo. Estava a dizer que todos começaram por optar. Começaram todos praticamente no dia 21. Claro que no dia 21, em termos de questões, problema nas nossas zonas, à partida, não têm surgido problemas de colocação de professores. Nós temos praticamente os professores todos colocados, inclusivamente professores que estavam junto a médico ou que estavam por doença e que não iriam iniciar o ano letivo, também já estão a ser substituídos e, portanto, à partida, não quer dizer que o ano vai ser fácil, nem tampouco quer dizer que as coisas nas próprias escolas funcionem melhor do que estavam a funcionar ou do que funcionaram nos anos anteriores ou no ano anterior. Porque cada vez mais temos os nossos professores completamente absorvidos em atividades na escola, não só atividades letivas, como atividades não letivas, e nessas atividades letivas muita carga burocrática, que de facto lhes dá um desgaste enorme e que lhes rouba o tempo para de facto prepararem devidamente, o tempo necessário para prepararem devidamente as aulas e o trabalho para os seus alunos. E também com o agravante de que os níveis de stress dos professores cada vez são mais elevados. Isso tem-se vindo a constatar ao longo dos últimos anos, que de facto nós, dentro de todas as faixas etárias, seja as pessoas que se iniciam, os que já têm alguns anos de serviço, os mais velhos então nem se fala, têm todos um desgaste logo no início do ano e logo no primeiro período, que de facto não se via há muito tempo. Ou seja, a escola está cada vez massificada, cada vez mais. Os mega agrupamentos também levaram em que houvesse uma grande concentração de professores. Pedagogicamente, consideramos que não foi a melhor opção. Aliás, eu costumo dizer, entre aspas, que quanto maior a união, maior a tormenta. E, portanto, nestes casos dos mega agrupamentos, que foi uma medida economicista que este governo, este e outros, à semelhança deste, adotaram, no sentido de concentrarem o maior número de alunos possível em vários estabelecimentos, também nós temos aí também escolas por esse país fora, não falando aqui de Aveiro, mas no norte do distrito de Aveiro houve escolas que fecharam, escolas com poucos alunos. Se por um lado isso era positivo e eles poderiam vir para as escolas com melhores condições de trabalho para eles e para os professores, por outro lado também levou a que essa massificação dos agrupamentos, a junção, se perca um pouco o contacto mais direto e mais assíduo com aqueles alunos mais problemáticos. E eu costumo dizer que nesses grandes agrupamentos conhecem-se os bons, os muito bons e os muito maus, porque todos os outros passam despercebidos eventualmente, porque de facto as pessoas não há capacidade humana, há falta de recursos nas escolas, não só de professores. Ao contrário do que diz o Ministério da Educação, que temos professores colocados, temos, mas temos, continuamos a ter excesso de número de alunos por turma, continuamos a ter turmas que têm alunos com necessidades educativas especiais, mais do que a lei permite, e portanto não é possível um professor estar numa turma com 30 alunos e poder atender aos 30 alunos, seja em 50 minutos, em 60 minutos, em 90 minutos. Também consideramos que 90 minutos para, é uma carga letiva excessiva, estar com os alunos de 90 minutos. Consideramos que 50 será a melhor opção. Há escolas que neste momento já estão com 50 minutos. Também temos aqui diferenças de ciclos de ensino em termos de horários. E claro que temos aqui situações extremamente injustas para vários grupos de professores, nomeadamente no caso dos professores de primeiro ciclo. Primeiro ciclo que tem sido um pouco esquecido e que se deve, e que nós consideramos que é uma etapa fundamental da vida, do percurso dos alunos, e que deve ser cada vez mais valorizado, tanto o primeiro ciclo em si, como todos os professores que estão envolvidos no primeiro ciclo. É a primeira etapa, antes do pré-escolar. Pré-escolar esse que nós consideramos que é fundamental, e que ele deve ser, e que o Ministério, aliás, é uma nossa pretensão, a pretensão do Sindicato dos Estudantes Autónomos do Centro Integrado na FNE, de que o pré-escolar comece aos 4 anos obrigatório e que possam as crianças, e com o apoio do Estado, a partir dos 4 meses de idade, terem, estarem nas instituições para receberem todo o processo do conducente ao pré-escolar, para que assim se possam detectar situações anómalas, eventualmente, de comportamentos, e não só das crianças, e se pode ter, e possa ter por parte de professores especializados o acompanhamento necessário, nomeadamente a educação especial. Educação especial essa também, que eu não posso deixar de não frisar, que nós já há uns anos, esta parte, há sempre um descontentamento exagerado, um descontentamento grande sobre isso, porque o número de professores no ensino especial não consegue colmatar todas as falhas que existem no ensino especial. E quando nós temos um professor que está uma hora numa escola com um determinado aluno ou com dois alunos e vai para outra hora para outra escola, anda a tapar buracos, efetivamente esse tempo que passa é extremamente diminuto. Quando lá passa, eventualmente, uma vez ou duas vezes por semana, não há um apoio sistemático dessas crianças com problemas específicos, não falando de todos aqueles alunos que nós temos hoje na escola, que são hiperativos, que são, têm mau comportamento, por esta ou por aquela razão, porque nós sabemos que a nossa sociedade está em grande convulsão, em grandes, isto roda de uma forma gigante, e portanto todos os problemas chegam à escola. Os problemas dos pais, os problemas do desemprego dos pais, os problemas que todas as crianças vivem no seu dia-a-dia, a escola hoje é confrontada com eles, que eles trazem tudo para a escola. E, portanto, não são crianças felizes, são crianças que precisam de atenção, de apoio. É por isso que nós dizemos que não há professores a mais na escola, porque haveria de haver uma bolsa de professores que estivesse na escola, que pudesse colmatar todas estas falhas que nós temos no ensino. Isto é transversal a todos os ciclos de ensino e nas nossas escolas em particular, para dar, de facto, apoio efetivo a essas crianças, de forma que elas possam ter sucesso. Nós cada vez precisamos de mais crianças, temos uma baixa de natalidade bastante elevada em relação a uns anos atrás, e nós, para que o nosso país possa crescer condignamente, precisamos de crianças, de jovens, de gente que seja cada vez mais qualificada, tenha uma qualificação e uma formação para a vida ativa, de forma a que possam desenvolver a economia deste país, que neste momento estamos numa crise que não sei até quando, que é uma crise que irá continuar eventualmente, não se vê fim à vista, e no meio dessa crise a educação é apanhada sempre. Aliás, é uma das áreas da parte do governo que tem sido afetada em termos orçamentais por esta crise, nos cortes de financiamento que dá muitas escolas, aos alunos, o pouco investimento que faz a nível das escolas, a pouco reconhecimento que os professores têm dentro de uma classe que é a administração pública e que tem sido completamente triturada por estes últimos governos, não lhes reconhecendo o seu valor profissional, não dignificando a profissão, não só no seu estatuto de professor, assim como também na sua parte remuneratória. Nós, como toda a gente sabe, a administração pública sofreu cortes abismais em termos de vencimentos, de progressões na carreira, estão paradas as progressões na carreira, o congelamento do tempo de serviço, os professores estão a fazer tempo de serviço que não conta para progressão. Nós estamos nesta situação já desde 2005, houve um interregno curto de 2008 a 2010, em 2011 estamos novamente congeladas e, portanto, até hoje. E, portanto, cada vez mais as condições também se degradam. E a falta de motivação não passa só pela questão remuneratória, passa também pelas condições de trabalho. Nós temos professores que cada vez mais se distanciam da sua área da residência para dar aulas. Temos cada vez mais professores que pertencem a uma escola, são professores de quadro dessa escola, desse agrupamento, mas que não têm horário e que têm que concorrer à mobilidade interna e que se têm que afastar. Deslocações essas que implicam várias situações familiares que não são fáceis de gerir, assim como gastos que têm a nível de aluguer de casas, transportes, e essa situação não sequer é tida em conta numa questão de dar alguma hipótese de os professores poderem abater todas essas questões que são ligadas à educação, à sua profissão, de lhes dar a hipótese de poderem ter um benefício, nomeadamente no IRS. Continuando a falar na questão do início do ano letivo, e portanto o início do ano letivo atrasou-se pela questão que eu já referi. Seria muito mal, ficaria muito mal para o governo que num ano de eleições existissem as situações anómalas que existiram no ano passado, e portanto resolveu o Ministério atrasar esse ano letivo, no entanto, julgando ele que com isso resolveria todos os problemas. Claro que os problemas irão aparecer agora nas escolas, os horários, as pessoas queixam-se que os horários de facto estão muito compactados, são muito difíceis de gerir. Nós temos aqui várias situações que se colocam nas escolas em termos de horários e, portanto, o professor hoje passa o dia, 8 horas por dia, na escola. A imagem do professor, há uns tempos esta parte, também, e já isto já vem desde o tempo da Maria de Lourdes Rodrigues, que a imagem do professor como professor foi denegrida por várias situações que ela apontava. E, portanto, a opinião pública ainda continua a achar que os professores trabalham pouco e ganham muito. As pessoas não têm noção que os professores também estão sujeitos às 40 horas. A única situação que conseguimos negociar com o Ministério da Educação é que nessas 40 horas, esse trabalho a mais das 35 fosse para a componente individual de trabalho. Quero que eu... Tinha um som. Já agora uma questão. Falou há pouco em baixa natalidade. um fator também que cada vez pesa mais, não sei se tem a mesma opinião ou não, a questão do abandono escolar tem-se agravado ou está aos níveis habituais? O abandono escolar a nível do nono ano, até o nono ano penso que é residual, mas a partir do nono ano as nossas escolas, por todas estas dificuldades e pela falta de sucesso que têm os alunos, e hoje trabalha-se muito para o sucesso, as escolas trabalham muito para o sucesso dos alunos e também para as estatísticas, portanto haverá alunos que cada vez mais abandonam o ensino público para irem para o ensino profissional. E vocês sabem que no caso da Aveiro, nós temos aqui uma belíssima escola profissional, com uma capacidade enorme e uma variedade de cursos que lhes dá um apoio e alguma empregabilidade nos cursos, em alguns cursos, porque faz uma grande interação com as empresas da região. E muitos alunos acabam por ir para as escolas profissionais e outros eventualmente abandonam. Agora, estará pior ou não, depende das circunstâncias, com certeza que também se nós tivermos aqui um indivíduo, um aluno que tenha repetido várias vezes, se calhar chega, não tem disponibilidade, nem os pais eventualmente têm condições económicas para o manter a estudar, e se tiver algum emprego, mas nós sabemos que os empregos são raros, são precários, são sazonais, são empregos muito, situações que não dão qualquer tipo de estabilidade. Se nós já até aos desempregados que temos neste país e aos trabalhadores que estão no desemprego, as condições de trabalho que lhes são oferecidas são sempre piores do que aqueles que eles tinham quando deixaram o emprego, porque hoje também, eventualmente, também se aproveitam, tudo se aproveita um pouco desta crise e, portanto, se oferece um menor salário, se oferece piores condições de trabalho e, portanto, haverá situações. Claro que a escolaridade hoje é obrigatória até aos 18 anos e, portanto, eles não tendo sucesso, ou saem, ou continuam não tendo sucesso, e pelo menos até aos 18 anos eles vão ter que lá andar, mas que continua a haver grandes dificuldades de acompanhamento desses alunos. E eu tenho aqui a Catarina, que neste momento está na escola, está enviada à escola, vai estar na escola, e portanto ela, que é de secundário, tem com certeza alguma ideia sobre isso. Queres falar? Sim, no caso particular da escola em que eu estou, é uma escola agrupada que tem todos os níveis de ensino. Também se verifica a diminuição demográfica, o que acaba por ter efeitos ao nível da gestão dos recursos humanos. Era uma escola que há uns anos tinha muito mais professores e funcionários do que tem hoje, mas isto é transversal a todos os agrupamentos, tirando os grandes centros eventualmente. Tenho a acrescentar que nesse aspecto do número de alunos, grande parte, há uma fatia grande de alunos com necessidades educativas especiais, que neste momento não têm acesso nas melhores condições ao apoio da educação especial. Estamos a falar de um rácio de 20 alunos por professor de educação especial, o que em média daria uma hora de apoio por semana. Isto se apenas considerarmos que os alunos precisam de um apoio pontual, o que não é o caso. Haverá alunos que precisam muito mais do que isso, precisavam de 6, 8 horas no mínimo por semana, e para que esses alunos tenham esse tipo de apoio, irão ficar outros sem o apoio devido. O que é que se passa? O que se passa é que os horários são pedidos, por exemplo, pela direção, pela gestão do agrupamento, e a DGESTE, que é a direção regional respectiva, não valida os pedidos de horários, tudo por uma questão económica. Não validando, os professores que deviam aparecer na escola não aparecem neste momento. Isto é um caso concreto que se repete por várias escolas da nossa área geográfica, nomeadamente nas escolas que são embora sendo distrito de Aveiro, estão mais localizadas na parte norte e são as escolas que estão mais localizadas na zona centro é que acabam por ser penalizadas em relação às escolas da zona norte, isto segundo aquilo que sabemos. Aliás, já não é novo que há sempre, que mesmo em questões organizativas, mesmo da antiga DREC, que neste momento é DGEST, que havia disparidades sempre entre como funciona o norte e como funciona o centro. E ali, aliás, nós temos aqui uma particularidade. Num distrito de Aveiro, temos uma parte norte que pertence ao norte, ao Porto, e temos uma parte do centro que pertence a Coimbra. E, portanto, às vezes há grandes disparidades em algumas situações, mas isso não é novo, sempre aconteceu e eventualmente irá acontecer. Mas são situações que levam muitas vezes a grandes injustiças, porque todos somos professores, estamos todos no mesmo, aliás, aquilo que se espera de um professor, e com certeza que todos trabalham nesse sentido, dão melhor para os seus alunos e dão. E nós temos tido casos aqui dramáticos de pessoas que ficam colocadas a centenas de quilómetros com família, com filhos, com uma vida familiar complicada, e não é por isso que não deixam de cumprir o seu dever profissional, que se sacrificam de toda a maneira para que os seus alunos tenham o melhor rendimento possível, e de facto não são minimamente dignificados, minimamente reconhecidos. De facto há uma degradação do estatuto do professor que é preciso alterar, e de uma vez por todas nós esperamos que isso possa vir a ser feito. Aliás, nós elencámos já uma série de questões que continuamos a reivindicar e vamos continuar a reivindicar. Aliás, estamos próximo de umas eleições e que nós com certeza faremos o nosso caderno reivindicativo, que já temos mais ou menos. Há muitas situações que não foram, são situações que nós temos vindo a tentar negociar com o Ministério da Educação, que reduzimos alguns efeitos negativos de algumas delas, mas algumas delas não as eliminamos e consideramos que é de extrema importância para a estabilidade do corpo docente que essas situações sejam repostas e sejam devidamente atendidas. Estamos em Aveiro, temos uma universidade, o ensino superior é uma realidade diferente, é um outro mundo? Os problemas também surgem na universidade? Surgem na universidade. Problemas incríveis, problemas nomeadamente recursos humanos, professores. Professores, muitos professores bolseiros, muitos professores precários. O ensino superior precisa de facto de levar uma volta por parte deste Ministério, deste ou do outro, do Ministério da Educação. Nós particularmente temos uma ótima universidade, uma universidade reconhecida internacionalmente. É uma universidade muito dinâmica, para aquilo que eu conheço desta universidade, é muito dinâmica, é reconhecida internacionalmente, mas claro que tem problemas. Aliás, há um decréscimo de alunos, há as condições de vida também dos seus familiares, dos portugueses, também se degradaram. Muitos pais, eventualmente, não têm condições para pôr os seus filhos no ensino superior. As bolsas também não são dadas. Eventualmente, nós sabemos como são atribuídas as bolsas, e aquilo que se esperaria que qualquer aluno pudesse entrar na universidade tivesse as condições, as melhores condições possíveis. Depois, a falta de professores, eu penso que é, e também o seu estatuto está degradado. Nós já há uns anos que andamos a lutar no sentido de mudarmos estas situações, não tem sido fácil. Também por questões económicas e economicistas, apesar de esta universidade particularmente ter um estatuto, penso, de fundação, que tem muito, e como tem uma grande ligação às empresas e a todo o tecido empresarial, não só do distrito, como com certeza a nível nacional, deverá ter, eu não sei concretamente, mas deverá ter vários protocolos que lhes permite a sustentabilidade da mesma. De qualquer das maneiras, é uma situação que atravessa Esta e outras universidades, mas penso que sim, que esta que terá. Sei que há muitos professores, porque lá está, o quadro não abre. Depois o quadro é muito, o quadro de professores do ensino superior é muito redutor, ou seja, abrem poucas vagas em determinados patamares, eles são obrigados a qualificar-se cada vez mais, mestrado, doutoramento, para aí fora, mas para chegarem, para entrarem numa vaga de quadro, é muito complicado. E nós temos uma camada jovem de professores universitários com vencimentos precários, com pouca estabilidade e muitos com muitos anos de serviço, inclusivamente nesta universidade. Acaba por ser um gueto. Eu não lhe queria chamar isso, porque isso lembra-me outras coisas, mas é preciso, é urgente, dignificar também o ensino superior e arranjar medidas de forma a que, porque isto é capital humano que está a ser, não está a ser desperdiçado, eles estão a trabalhar na universidade, mas que tem toda a capacidade. E nós, aliás, eu conheço era bolseiro, um professor da universidade, era bolseiro, estava em vias de perder a bolsa, sem ter que sair da universidade, concorreu, está na Suécia, levou a família, deram-lhe ótimas condições a ele, ótimas condições de vida, uma integração para os filhos, escola, com acompanhamento, está completamente integrado na Suécia. Tenho dúvidas se voltará. Ou então, quando voltar, já será numa idade que vem para aqui, para este país, a beira-mar plantado, que é muito lindo e tem muito sol. Porque de resto, e como esse, outros tantos. Nós sabemos que há uma camada jovem de licenciados, qualificados, licenciados, não têm emprego. Não têm emprego e também não têm capacitações nem para todas as áreas. E que estão a sair do país. E já saíram muitos e com certeza continuarão a sair. E portanto isto também é dramático, porque nós estamos a formá-los, estamos a investir neles e depois todos esses jovens saem do nosso país. O nosso país fica mais pobre porque os jovens se vão embora, porque eventualmente constituem família fora e não cá, e nós precisamos de crianças, precisamos de jovens, precisamos que esta nossa sociedade se desenvolva cada vez mais, a bem de todos, a bem da sustentabilidade do sistema da Previdência, da Segurança Social, de modo a que todos tenhamos o direito a uma reforma que era desejável, que fosse compatível, que tivesse dignidade para todos, que eu não sei, neste momento, aliás, é tudo tão rápido que não vale a pena, se calhar, pensarmos muito nessa situação, porque se calhar ficamos um bocadinho tristes, porque as perspectivas, não temos grandes perspectivas jovens. Quais são as perspectivas dos jovens? É sair de Portugal. Aliás, temos imensos jovens e famílias jovens a sair de Portugal, porque de facto não há empregos, e se desperdiçam todas estas pessoas que vão trabalhar com outras. Aliás, ainda no outro dia ouvi uma notícia que a Arábia Saudita está a contratar médicos a pagar-lhes 12 mil euros por mês. Quando nós temos um serviço, agora não falando de educação, um bocadinho à parte, quando nós temos um Serviço Nacional de Saúde, está um caos. Não falando aqui no nosso hospital, nem vale a pena, porque nós vamos à urgência e até ficamos mais doentes, claro, quando chegamos, quando lá estamos, do que quando chegamos. E, portanto, há todo um conjunto de situações no nosso país que deveriam ser resolvidas e que, neste fim de mandato deste governo, que eu espero que sejam atendidas por este ou por outros, mas que sejam atendidas. Olha, antes de fazer uma pergunta, antes que me esqueça, aqueles alunos que considera que são de mau comportamento ou hiperativos também são atendidos ou têm aulas com as pessoas de educação especial? Os operativos têm uma hora, eventualmente, uma hora para uma criança, como a Catarina dizia, é manifestamente insuficiente. Sim, sim, mas só como falou, esses e depois disso também, e os hiperativos e os de mau comportamento, esses aí são para os professores? De mau comportamento não são atendidos pelo ensino especial, pronto, porque não estão dentro de, agora os hiperativos são... Se os de mau comportamento se provar que têm problemas ao nível emocional, perturbações de ordem emocional, mas tem, há uma escala, uma classificação internacional de funcionalidade que lhes atribui graus dentro das perturbações que têm. E às vezes têm. Os de mau comportamento, só por si, o indisciplinado, não têm educação especial. Mas se ficar comprovado que ele tem problemas do foro psicológico ou psicoemocional, deveriam ser apoiados. Neste momento há muitos alunos em apoio, chamado apoio indireto. Como não há professores suficientes, eles ficam em apoio indireto, que na prática é, eles estão classificados como alunos com problemas, mas não têm apoio do professor. Estão só metidos naquele conjunto, que em termos práticos não resulta em nada. Poderão ter o apoio educativo de algum professor, e isto também é um pouco gerido pela escola, mas não têm o apoio do ensino especial. Tem o apoio de um professor, que eventualmente poderá estar lá por alguma situação, poderá estar em horário zero, então, talvez não, mas esteja para a apresentação, por exemplo, há professores, nós temos neste momento professores ainda de QZP que ainda estão por colocar, professores dos quadros de QZP por colocar. Não direi que serão esses que irão aí dar apoio, mas isso é feito também pela gestão dos professores, pelo agrupamento. Poderão ter algum apoio desses professores, de apoio educativo, mas esse apoio educativo, com certeza, que é diminuto para as necessidades que eles têm. Porque há crianças, jovens, que perturbam. Basta um estar mal comportado numa sala de 30 alunos para perturbar completamente uma aula. E o professor sair dessa aula completamente esgotado, porque de facto não é possível numa sala com 30 alunos, seja de faixa etária for, ter um ensino individualizado, um ensino correto e de forma a atender todas as necessidades de todos os alunos. E o Ministério, não, a organização do ano letivo, saiu tarde a más horas, saiu quase em agosto, inclusivamente não é muito diferente do ano passado. Ou seja, continuam, nós batalhamos já há imensos anos com a alteração do número de alunos por turma, porque por várias situações sabe-se perfeitamente que não é a mesma coisa ter 20 alunos do que ter 30 alunos. Para ter 30 alunos do secundário numa turma é impensável. Aliás, muitas das nossas escolas não têm capacidade numa sala para ter 30 alunos, nas melhores condições, até mesmo nas escolas novas. As escolas foram construídas na época da Maria de Lourdes Rodrigues, nas belas escolas que estão por aí a ser construídas, ou que já foram construídas. Diga-me, disse que gostaria que as vossas reivindicações fossem atendidas até ao fim do mandato, mas até ao fim do mandato não... Não, até ao fim deste mandato. Este mandato então, já está acabou. Então? Num próximo mandato. Ai, num próximo mandato. Num próximo mandato cá de vir, seja okay. De quem for. Ok. Olha, agora este mandato já está, já era. Pronto, este mandato agora estão em campanha, depois... Nós não. Hã? Nós não estamos. Pois, não é isso. Eles estão, o governo está em campanha, depois são as eleições, depois é até o novo governo, o tempo vai passando. Ui, isso até já vai passando. Claro que assim que entrar em funcionamento o novo governo, nós estaremos lá presentes para lhe apresentar todas as nossas reivindicações, mas vocês sabem, eventualmente melhor que eu, ou tão bem como eu, que antes que entre tomar posse o governo, entre tomar posse de todos os dossiers, entre os ministros tomarem conhecimento de todas as questões pendentes, as vontades políticas, orçamento. O orçamento, que é a primeira coisa que vai ser apresentada. Portanto, nós não temos a funcionar antes de janeiro de 2016. E, portanto, aquilo que nós esperamos é que, de facto, as nossas escolas e os nossos professores consigam ter um ano. E em janeiro, o letivo já vai quase a meio. Já vai a meio. Claro. E aquilo que nós esperamos é que, de facto, os nossos professores tenham, e tenham, com certeza, a capacidade de ter esperança ainda, de ter esperança no meio de tanta desilusão que já tivemos sobre o ensino e sobre a educação, para que algumas coisas possam vir a mudar. Nós já mudámos algumas coisas, aliás, vocês podem levar, se quiserem, esse folheto, que é um slogan que nós... valeu a pena, porque aqui estão muitas das reivindicações que nós fomos tentando minimizar aquilo que existia e que existe, mas tentando minimizar alguns problemas que existiam. A prova de acesso à profissão docente, que foi muito contestada pelos professores. Sim, o António Costa já prometeu que ia acabar, não é? Prometeu. Agora, eu sou como o Santo Tomé, vê para crer. Espero que ele ou qualquer outro também o faça, porque isso, essa prova não prova rigorosamente nada. E, aliás, é um atestado de incompetência às instituições de ensino superior. É o próprio Ministério da Educação que... como é que se diz? É o próprio Ministério da Educação que nos cursos, que valida os cursos. Os próprios cursos ministrados pela universidade. Como é que depois vai duvidar daqueles cursos, dos professores que dão aqueles cursos, e vai sujeitar os professores a uma prova que é feita por uma... termina por IAV, sobre... para dar capacitação às professores. Isto foi uma maneira muito airosa que estes governos fizeram para eliminar o número de professores a concurso ao sistema. Já não são tantos a estarem no desemprego, porque imediatamente eles não entram, mas cada vez temos mais gente no desemprego, temos mais professores. Aliás, é residual, são mais 500 professores a ser colocados este ano nos quadros do que o ano passado. O ano passado nem houve concurso de quadros, do que o último concurso. São residuais, são os novos quadros de zona pedagógica que entraram por força das circunstâncias, por força do tempo de serviço que tinham e daquela norma comunitária dos 3 anos de contrato, que nós não cumprimos os 3 anos, mas são 5, e portanto entraram, sim senhor, entraram uma quantidade, mas nós temos professores com 10, 15 anos de serviço, e porque não têm contratos sucessivos, têm interregnos, não puderam entrar nesse contingente. E, portanto, nós estamos, com certeza, estamos contra, porque lá está, nós temos muitos professores 15, 16, 17, 18 anos contratados. Claro que há várias razões para que eles continuem a estar contratados. Uns porque não há vagas e outros também porque as suas opções não têm muito a ver com a vida familiar de cada um. E claro, e também com as condições de organização de trabalho e de remuneração, porque há professores que trabalham neste momento para tempo de serviço só, porque o dinheiro que recebe ao final do mês, um professor que seja colocado por 10 horas, 15 horas, Lisboa, que se distancie da sua área da residência, que tenha que... teve ter transporte, que tenha que ficar alojado, é um professor que neste momento não está a trabalhar, não está, o dinheiro que ganha não lhe dá para suprir todas as necessidades. E, portanto, de facto, é completamente caótico toda esta situação, e que leva a situações muito complicadas de gerir, muito complicadas mesmo. E mesmo com turmas de 30 alunos, há excesso de professores ou não? Há excesso de professores, porque, claro que há excesso, é assim, continua a haver excesso de professores, continua e a haver. Reduzir as turmas ainda complicava mais a situação? Não, se reduzisse o número de alunos, por tudo, havia mais colocações de professores. Mas mais custos? Ah, pois obviamente, mais é esse custos. O grande problema. É esse o grande problema. São os custos adicionais dessa situação. Mas nós queremos... E é um contrassenso, não é? Querer melhorar a qualidade da educação letiva, custa... diminuindo o número de alunos, e agrava os custos com mais pessoas colocadas. É assim, ou nós temos que fazer opções. A educação tem que ser uma opção de qualquer governo... Tem que haver uma aposta séria, não é? Uma séria, uma aposta séria. Não é um fazer de conta. Não é falar-se na educação, que é muito importante, mas depois é continuar a escola como está, como tem estado. Não é possível, as pessoas não aguentam. Os professores não aguentam. Cada vez se vê mais professores a entrarem em depressões profundas. Sem conseguirem ter a capacidade de aguentar um ano inteiro na escola, de forma que são tão pressionados, porque não é só o trabalho com os alunos, é toda a carga subjacente que está, a carga burocrática, as reuniões intermináveis, todo um conjunto de situações que as pessoas estão a semana toda a trabalhar, trazem os problemas para casa, ao fim de semana trabalham para a escola, as pessoas não respiram. Quase nem respira, nem dá tempo para respirar. Quase que também podia perguntar para quem vão para professores, não é? Porque é que uma pessoa este ano decidiu inscrever-se num curso para professores se vê isto tão negro? Ou então não tem noção? Mas cada vez são menos. Não tem muito noção. Menos. Cada vez são menos a inscrever-se. Por outro lado, também, nós não podemos também retirar a esperança, e a esperança é a última a morrer, de que isto um dia não possa mudar. Aquilo mas que bate o tal problema, né? Baixa natalidade, cada vez há menos crianças ou não há um acréscimo grande. Nós não sabemos o que é que está na base destas escolhas, não é? Mas, por exemplo, sabemos que há pessoas que continuam a insistir, vou dar este exemplo, em ir para o curso de Educação de Infância porque têm imagem idealizada de que gostariam de trabalhar com crianças e que depois logo se vê. Vê-se muito ainda esse tipo de pensamento. Agora que de facto há uma grande diminuição nas entradas em cursos de ensino, há, e já, isso já está a afetar mesmo a existência ou a sobrevivência das instituições de ensino superior ligadas à formação inicial de professores. E depois com esse stress todo e com esse cansaço, e também a população a média também de idade já. Não sei, mas a média de idade é alta, não? A média de idade de professores é alta, não é? Nós não encontramos professores daqui a 10 ou 15 anos, quer dizer, nas escolas. Eu sou das mais novas, a minha escola tem 40 anos e sou das mais novas. Já não se vê gente com 20 e tal anos nas escolas como se via há 10, 15 anos. Não se vê. E cada vez menos entradas, esse panorama a curto prazo agrava-se. E com o aumento da idade da reforma, que cada ano que aumentou, porque se considerou que a esperança média de vida aumenta, como a esperança média de vida aumenta, todas as pessoas têm que trabalhar mais tempo, também para a sustentabilidade do sistema, toda essa questão, todo esse filme. E as pessoas não vão ter capacidade, ninguém vai ter capacidade de aguentar estar a trabalhar na escola ao ritmo que está, com as condições que tem, com os alunos que tem, com a quantidade de matéria que tem para dar, com toda uma carga burocrática, não vai chegar. Não vamos chegar a ter capacidade para estar até aos 66. Este ano é 66, pode ser 60, 67, 70, vamos ver até onde é que vai, porque nós nunca mais. E bem do lado mais pessimista, pode chegar a um contrassenso, que é o Estado ter que chegar a um serviço de ensino a professores. Ensinar e adaptar pessoas para serem professores, não é? Não entrando, depois terão que fazer um ensino especial para preparar as pessoas para lecionar. Isso já aconteceu em Inglaterra, a falta de professores. Também houve, há uns anos, esta parte, que eles recrutavam depois professores de outras áreas. É como a história de nós, os enfermeiros. Nós, e médicos. Não, e médicos, não estão aí para fora. Os enfermeiros não têm emprego cá, vão para outros países que lhe dão boas condições. E, no entanto, podemos dizer que há falta... E estamos a importar médicos, não é? Exatamente. Cuba, Colômbia, México... Faz algum sentido? Não faz sentido, não se entende. Assim como enfermeiros, eu não posso... Ninguém pode garantir que não há falta de enfermeiros nos serviços. Mas, por uma questão economicista, em vez de estarem dois, um faz o trabalho dos dois. E se não faz, fica por fazer. E, portanto, isto é um mau serviço que se dá ao cidadão, aos contribuintes. Todos somos contribuintes, contribuímos cada vez mais e não temos, de facto, o resto da medalha. E, portanto, não sei, temos, de facto, aqui problemas graves ao nível da educação. A educação que é fundamental. Fundamental num país, a educação tem que ser uma aposta muito séria, não tem que ser uma paixão. como era a paixão de um anterior ministro e como se calhar é a paixão de um próximo ministro, não sei, não tem que ser uma paixão, tem que ser uma realidade efetiva, uma consciencialização de que de facto a educação, temos que ir pela educação, pela formação, pela qualificação profissional de todos os nossos jovens, para melhorarmos e de facto este país não temos outra alternativa. Nós vimos os outros países da Europa, claro que também sofrem também de um problema que é a baixa de natalidade, mas têm outras estruturas, outras formas de sair da crise muito mais eficazes do que nós. E, portanto, nós estamos confrontados, de facto, com todas estas situações que teremos queremos que um próximo governo que esteja em funcionamento possa atender todas estas questões e que não veja a educação como uma mera questão económica, que é aquilo que, de facto, tem pautado toda a atuação destes últimos governos. E estatística também, não é? É. A estatística trabalha-se muito para as estatísticas. E as estatísticas nós sabemos também como é que funcionam. Estatísticas, pronto. É importante, de facto, estarmos integrados em determinados organismos. De facto, Portugal teve um salto significativo em termos de educação desde 25 de Abril, claro que sim, mas, de facto, chegámos a um ponto que a qualidade da educação está-se a perder. Por falta de recursos, por falta de investimento na educação, por falta de vontade política. E, portanto, isso não pode continuar. E nós seremos sempre acérrimos defensores dos professores e da qualidade do ensino e da educação dos nossos jovens.